localizador campanista Xenéia 313. Xenéia 313, IVLS, chame torre 118, decimal 6. IVLS, 18, 63, 13, 2, Xenéia. Europa 083, after Pillar, descend to 2000 feet, connect 1015, point establishing localizer, runway 10. Okay, after Pillar, descend 2000 on 1015, report localizer, Europa 083. Voo 1096, contato radar, Sierra Momo. 096. Boa noite, Trip 5591, Pro de Alagoinhas, para chegar a Bonf, reporte no ideal de descida. Xenéia 313, sou autorizado táxi Alfa Juliette, posição 01 no Pátio 1. Alfa Juliette, posição 01 no Pátio 1, Xenéia 313. 0803, establish on the localized 10. Europa 083, clear to LS, contact tower 1186. 1186, Europa 083, clear ILS. Salvador, boa noite, Missão 2228. Está autorizado a visitar a Conquista, leva de voo 1180, decolada 10, curva à direita na saída Arbor Elephas, após altitude, após Conquista. Controle Salvador, pere 120.8, transponda 5562. Conquista, chama pronto, curso de vacinamento. Isso para 2000 com 1015. runway Europa 083, vacating runway. Approved attack via Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, Europa 083. Okay, Gate 10, 10. Gate 10. Rio 9810, desça para 2000 com 1015 na chegada bom. 2015, descendo da bom. Europa 083, on the apron 1, attention to the. Follow me, okay? Until the gate 11. Okay, with the follow me, please confirm gate 10. Correction, gate 10. Okay, gate 10 with the follow me, Europa 083. Autorizada para o adiado, e a chegada é bom, presente. Salvador, muito boa noite, janela 9180. Diga. É para a informação Quebec, solicita milha 340 para Brasília. É, poderia confirmar o horário do plano? Afirmativo, 2230. 2230, horário do plano? É horário local, que o senhor quer dizer? Desculpa, é 2330, horário Zulu. Ok, vou verificar aqui no sistema. Repita a gente por gentileza a matrícula. É o Oceanet 9180. Oceanet 9180, tá ok, aguarde um minutinho. Tudo bem, obrigado. É 9180, é o solo voltando? Prossiga. O plano do senhor é para 2230 Zulu, já está vencido. É, o senhor sabe se foi feita alguma DLA? Nós falamos que vai entrar em contato com a companhia. Sente. O 6310104, puxa back acionamento. 6310 autorizando, chama pra início táxi. É pra esperar. 5591 no Livre LS. Livre LS, o trip 5591, chamando estabilizado. Salvador, boa noite, é o Mike, Hotel Quebec. Mike, Hotel Quebec, prossiga. Autorização de reboque, pushback da posição 6, parte 1 para a posição 4, parte 3. 5 desça para 2000, vou ir direto Duna por ILS. 2000, direto Duna por ILS, para 298, já. 8895, ajuste o coisinho de 86, ajustado no 095. 1586, obrigado, Orange. Michael Hotel Quebec, só me confirme por gentileza. Só quer sair aqui do da posição 03, parte principal, sair para o parte 3, é isso? Posição 6 para parte 3, posição 4. Então, corrigindo, posição 6 para pátio 3, é isso? Positivo. Autorizado. O reboque chama para início táxi. Ok, obrigado. Corrigindo, está autorizado o início do reboque, reposte no término do reboque. Ok, obrigado. Autorizado, aliás, 198 no céu. Prossiga. Passaredo, prossiga. Pronto para o puxo acionamento. Passaredo 2228. Passaredo 2228, autorizado. Chama para encher táxi. Tá autorizado, chamar. Então, Quebec vai aguardar para ingresso no pátio 3. Ok, aguardando para entrar no pátio 3, obrigado. Afirmativo, pode continuar o reboque, só vai aguardar para o ingresso do pátio 3, que para informação, então liberei o pushback do passarido ali no pátio 3, ok? Positivo, aguardando o passarido. Passaredo 2228, 36 a bote, 5 horas e 10, alterna Salvador. Passaredo 2228, 36 a bordo? Afirmativo. Táxi via Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, chave torre 1895, corrigindo 1865 no 095. via Pátio Tango Alfa 18.6 no ponto de espera, obrigado. Pátio Índia e Alfa, tá ok? Perdão, Pátio Índia e Alfa 18.6. Quebec, após o passarelo, pode prosseguir para o Pátio 3. Positivo, após o passarelo, ingressar ao Pátio 3, obrigado. 8.10, localizador, cheque trem, chame a torre, 1.186. 8.6, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, trip 5218, formação Quebec. Trip 5218, Salvador, desça para 2000, ajustado 1015, direto Duna para o ILS. 2015, Duna, obrigado. 5591 no táxi Alfa, chame a sua Juliette. Chame a 9180, tá na minha escuta? Solo 35 Central Aviona, lembrando, boa noite. 5591, como me recebe? 5%. Táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Oceaner 9180, me escuta. Oceaner 9180, está pronto para a cópia? Afirma, prossiga. Brasília aprovado, nível de voo 340, via 2107, apina e após conforme a rota do plano, a subida será Arbor, eleva a primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 10. O código é o 5566 e o controle em 120, decimal 8. Oceaner 9180, sempre autorizado para Brasília, nível 340, via Upper Zulu 17, apina e depois conforme o plano, decolador no zero, curva à direita, saída Arbor, transição eleva. Transponder 5566, controle 1208, concessionário 9180. Correto, sobre o posicionamento. Chamará 9180. Em 591, visual contra furo reboque. Afirmo. Sim, a gente vai ficar atento ao mesmo após ingresso Juliette para o pátio 3. Após a passagem da minha, estamos livre do Juliette, pátio 3, o 355 na minha. Afirmativo, o mesmo está indo para o pátio 3 também. Ok. Salve, Tenera 9180, pátio de carga para a Porto Alegre. 9180, confirme no pátio de cargas? Afirmativo. Aguarde um minutinho, por gentileza. Aguarde, 9180. Mike, Hotel Quebec, confirme por gentileza, para onde que o senhor vai no pátio 3? Qual que é a posição? Posição 4. Ciente. Azul 4298, livre LS. Cidade LS, com a 2 aberta já. Solo Salvador, uma boa noite, 9810, livrou no Cisco. 9810, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, reportaria antes da Juliette, 9810. 2228, cordial, boa noite. Sorriso 2228, meu cordial, contato radar. Obrigado, possibilidade de coordenar com o centro da gentileza de voar direto em conquista. Eu vou coordenar, mas no momento não vai ser possível, que o senhor vai pegar o TAM 3305 de Brasília em sentido contrário. 9810. Rio 9810, por esse teste lá em Freire, peço por gentileza que o senhor aguarde mais alguns instantes antes da Juliette, devido a... tem alguns tráficos que precisam ser balizados ali, para poder liberar após o ciclo, ok? Aguarde mais alguns instantes. Sente, está aguardando antes da Juliette, e o 9810, Fox Real. Após o estacionamento da aeronave da Santa, livre o nosso novo feedback? Afirmo, chamo para iniciar táxi. Tá, ok, pode acionar nos motores aqui? Afirmo. Tá. Rio 9810, ingressos via Juliette, parte 3, posição 09. Juliette, parte 3, posição 09, Rio 9810. Solo, Mike, Hotel Quebec, vamos ter o feedback, boa noite, obrigado. Boa noite. Do 4235, desça para 5.015, chegada a bom. 310, chame Recife, frequência 12545. 12545, obrigado e bora aí. Boa. Controle aí, Salvador, 5218, tá autorizado, interceptar LS. Autorizado. Enter. Cinco, desça para 2000 com 1015. 2000 com 1015, está 3305. Solo, o Chanel 9180 com 2 a bordo, autonomia 5 horas e 34, alterando Mano Cuiabá para o ataque. Gentileza, o POB e a alternativa Cuiabá? Afirma, POB 02 e a alternativa Cuiabá. Pátio via pátio. Índia, Alfa, ponta de espera, chame torre 1895, ajuste 186, ajuste no 0 no 5. Ajuste 10 no 5, via pátio, Índia, Alfa, ponta de espera, 1895, Chanel 9180. Solo. Salvador, boa noite. 6313 da Ocha, né? 6313, aguarde um minutinho pra sua cópia. 24. Ó, só confio pro senhor 9180. Quanto espera? 1895 ou 1860? 1860. 6. 1860, quanto espera? Senhor 9180. Seria do 2228, qual a razão de subida? Agora 800 pés. Paciente, após arma, direto conquista. Bom, após arma, direto conquista. No 3305, direto Duna. Visual com a Avianca taxiando à sua esquerda. Afirmativo. Após o mesmo ingresso de Liege, portão 03. Após o Avianca, retrato Liege, portão 03. Azul para 29. Chanel 6313, pronto para a cópia? Com a Alfa para a cópia, né? 3 Guarulhos aprovado, nível de voo 360, via Pedro Lonomeia, BRZ 13, e após a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Brise, primeira curva direita após a decolagem cabeceira 10. Código transponder 5567, controle no 208. Oceaner 6313, tem o nível 360 autorizado para São Paulo, Guarulhos, apresolou no meio após Brive. Brive, então conforme solicitado, está apresolou no meio. Tem Gaiola da Brive, decolando da 1-0, curva direita, transponder 5567 e 208 controle. 6313 da Oceaner. 6313, está correto, só para o posicionamento. Boa tarde. Azul 4235, desça sem restrições para 3. O 246 sem restrições até 4.000. Certo, 246, obrigado. Fala, Salvador, boa noite, trip 5218, livrando a sua escuta. Trip 5218, táxi autorizado via Alfa Juliette para o Pátio 3. Alfa Juliette, Pátio 3, 5218. Salvador, uma boa noite, Oceané, 9180. Oceano 9180, controle, contato radar. Sentido. Saída do 2228, chame Recife 1260. Azul 4235, mantém a velocidade número 1 para pouso. Mantendo, 1435. Oceano 9180, autorizado, eleva. Círculo 972, controle, desça para 6000, chegada a bordo 6015. Tá 3305, vetoração esquerda 36120, tá limitado pelo localizador. T235, livre LS. Autorizado LS 1435. Positivo, descida para 2000. 2000. Bom, 246, desça sem restrições para 2000. 2015, obrigado. Direita 080 para o localizador, chama estabilizado. Direita 080, chama estabilizado. Position S6313, position 01, request push and start. Cleared, report for taxi. So push and start, runway 10, chama S6313. T235, Duna, localizador, cheque o trem, torre 1186. 186, Amorós, 465. Boa. 3305, livre LS. Autorizado, 3305. Coro 246, livre LS. Camarada LS, 246 da Gol, obrigado. E o 5972 desça sem restrições para 4000. Então, 3305 está agora 6 milhas e meia para o marcador externo, tráfego à frente 6 milhas, reduza para aproximação, cheque pré-pouso, torre 1186. Reduzindo, está 3305-2864. Oceano 9180, chame Recife 1260. Boa noite, pronto para qualquer Aracaju? Gente, é, se possível, coordena 130. 130, será recoordenado, aguarde. 988 Salvador, desça para 5000 com 1015 e a chegada bom. Request taxi 161 on board, 4 hours 15 minutes alternating Daniel. Clear taxi via April 1, India and Alpha. Holding point, contact star 118.6. Taxi via India Alpha, holding point 7810118.6. Person at 6313. Muito baixa transmissão, repita por gentileza. É o 35353, contra informação alfa, autorização João Pessoa. Aguarde com a PJ Pessoa. Alô Salvador, boa noite, o Azul 4265, está livre. 4265, está autorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 4235. A 09 da escuta, ajuste o altímetro agora, 10, 16.0. O 1246 na aproximação, reduz a check trem, chame a torre. 1186, 1246. Pronto, obrigado. Desça para 2000 sem restrições. 2000 sem restrições, 5972. Um 296, pronto, copiar? Pronto, 2 no 6, copia. Trip 52 no 6, autorizado plano para Aracaju, nível de voo 130 via Golf 677, subida Pucaracaju. Primeira curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10. O código 5, corrigindo 0263 e o controle no 208. Autorizado 130 Aracaju, pista 10, curva esquerda após saída Puca após Aracaju. 5263, controle 1208, trip 5216. Correto, chama para posicionamento. Então é, 5216. Salve Salvador, Santa 3305, Livrão, boa noite. Santa 3305, boa noite, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, Santa 3305. Trip 5363, 93, corrigindo, pronto para a cópia. 5393, pronto. João Pessoa aprovado, nível de voo 190 via Golf 677, subida Pucaracaju. Primeira curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10. O código 5571 e o controle no 208. Só confirma o transporte, eu tô 3. 5571. Obrigado, João Pessoa, 90, Golf 677, saída Pucaracaju, primeira curva esquerda. 3, 4, 5, 7, 1, 4, 2, 0, 8, 3, 3, 3. Correto, direto, chame para posicionamento. Como o senhor está me recebendo, por gentileza? Nosso rádio está com problema, está muito baixo, mas eu estou descobrindo, claro, vai estar um pouco baixo, mas não é o possível, não, é o nosso rádio 3. Eu vou chamar para posicionamento, eu falei para o seguinte, Trip, chame para posicionamento. Ouro 170, chegada a Mares, desce para 5.000, vem 16. 5.000, pode baixar? Pode. Tá, 5.000, então, Ouro 170. Salvador, good evening, Oceanet 6313, sail the departure past 1700, climbing 360. Roger, ready, can't take here, Ocean 313. Correct the routine for Ocean 6313. After 2000, flight to Lida. After 2000, Lida, Ocean 6313. Controle Salvador 9180, ainda na sua escuta. Eu fiz uma chamada para o senhor entrar em contato com o melhor centro de controle do Nordeste. O senhor não respondeu. E antes, quando eu lhe autorizei também, após 2000, voar direto elétrico, o senhor não me respondeu. Eu já estava achando que o senhor estava com falha de comunicações. Não, a gente não recebeu, não. Ah, imagino, deve ter sido algum probleminha na cabine. Mas o senhor pode chamar Recife na frequência 1260 e boa noite. Boa noite. Salvador, Gono 2. 4 metros, Livrando, você escuta. 5515, Ricardo, você está? Roger, clientinho 5000. 5000, 5515. Ono 888, desça para 2000, livre LF. 2000, livre LF. Ciente, reduza a seca trem, chame a torre. Ono 186, Rio 5972.